Ficheiro 3. Ele e Bor conheciam-se havia 15 anos. Tinham trabalhado juntos, como estagiários, na secção financeira de um matutino. Talvez fosse uma questão de química, mas logo nessa altura nascera e consolidara-se uma inimizade para toda a vida. Na opinião de Blomqvist, Borg era um jornalista de terceira categoria e um chato de primeira, que aborrecia toda a gente com as suas piadas estúpidas e fazia comentários depreciativos sobre colegas mais velhos e mais experientes do que ele. Parecia detestar, de uma forma especial, as colegas de profissão. Tinham tido uma primeira discussão e depois outras, e em pouco tempo o antagonismo entre os dois tornara-se uma coisa pessoal. Ao longo dos anos, tinham-se confrontado regularmente, mas só a partir de finais dos anos 90 a coisa ganhara foros de inimizade a sério. Blomqvist publicara um livro sobre jornalismo económico em que citava largamente um certo número de artigos completamente idiotas escritos por Borg. Borg aparecia como um cretino pomposo que não sabia do que estava a falar e tecia loas a uma série de empresas.com que estavam à beira de ir ao fundo. Quando, depois disto, se tinham encontrado num bar em Zadar, pouco faltara para chegarem a vias de facto. Borg deixara o jornalismo e trabalhava agora como relações públicas, por um salário consideravelmente mais elevado, de uma empresa que, para tornar as coisas ainda piores, pertencia à esfera de influência do industrial Hans-Erik Wennerström. Olharam um para o outro durante um longo instante, antes de Blomqvist dar meia volta e começar a afastar-se. Era típico de Borg ir até ao tribunal só para ficar sentado no carro a rir-se dele. O autocarro da carreira 40 parou à frente do carro de Borg e Blomqvist apanhou-o para sair dali. Apeou-se em Frihemsplan, ainda sem ter decidido o que fazer. Continuava a ter na mão o documento da sentença. Acabou por encaminhar os seus passos para o Café Ana, ao lado da entrada da garagem subterrânea da esquadra de polícia. Meio minuto depois de ter pedido um café latte e uma sanduíche, a rádio começou a dar um noticiário da UMA. A história seguiu-se à de um atentado suicida em Jerusalém e à notícia de que o governo tinha nomeado uma comissão para investigar a alegada criação de um novo cartel na indústria da construção. O jornalista Mikael Blomqvist, da revista Millennium, foi hoje condenado a 3 meses de prisão por calúnia agravada contra o industrial Hans-Erik Wennerström. Num artigo que publicou há meses e em que denunciava o chamado caso Minos, Blomqvist acusou Wennerström de usar fundos do Estado destinados a investimento industrial na Polónia para negócios de armamento. Blomqvist foi igualmente condenado a pagar 150 mil coroas de indemnização. Numa declaração, Bertil Kammermarker, advogado de Wennerström, disse que o seu cliente estava satisfeito com a sentença. Foi um caso de difamação particularmente tempestuoso, disse. A sentença estendia-se por 26 páginas. Expunha as razões que tinham levado o tribunal a considerar Blomqvist culpado de 15 crimes de difamação agravada contra o industrial Hans-Erik Wennerström. Cada acusação custava-lhe 10 mil coroas e 6 dias de prisão. E ainda havia as custas do tribunal e os honorários do advogado. Não queria sequer pensar em todas essas despesas, mas, ao mesmo tempo, não deixava de dizer para si mesmo que podia ter sido pior. O tribunal declarara-o inocente relativamente a 7 outras acusações. Enquanto lia a sentença, começou a sentir um peso e um desconforto crescentes no estômago. Aquilo surpreendeu-o. Logo no início do julgamento, soubera que só um milagre o livraria da condenação e resignara-se à inevitabilidade do resultado. Passaram os 2 dias de audiências estranhamente calmo, e depois aguardara durante mais 11 dias, sem qualquer agitação particular, que o tribunal concluísse as suas deliberações e produzisse o documento que naquele momento tinha nas mãos. Só agora se sentia invadido por um desconforto físico. Quando deu uma dentada na sanduíche, o pão pareceu inchar-lhe na boca. Engoliu-o com dificuldade e afastou o prato para o lado. Era a primeira vez que enfrentava uma acusação. O julgamento fora uma ninharia, relativamente falando, um pequeno crime. Ao fim e ao cabo, não se tratara de um assalto à mão armada, ou de um assassínio, ou de uma violação. De um ponto de vista financeiro, no entanto, a situação era séria. A Millennium não era exatamente um navio almirante do mundo dos mídia, com recursos ilimitados à sua disposição. Na realidade, a revista pouco mais conseguia do que manter-se à tona, embora também não se pudesse dizer que fosse catastrófica. O problema residia sobretudo no facto de ele, Blomqvist, ser um dos coproprietários. E por mais que a cretinice da situação lhe saltasse agora à vista, simultaneamente colaborador e diretor da revista, pagaria do seu bolso as 150 mil croas, apesar de isso lhe levar praticamente todas as economias. A revista suportaria as custas do processo. Com cuidado e algum aperto, a coisa ia resultar. Ponderou a hipótese de vender o apartamento, ainda que isso lhe partisse o coração. No final dos agitados anos 80, numa época em que tinha um emprego fixo e um ordenado simpático, pusera-se à procura de uma residência permanente. Visitara apartamentos atrás de apartamentos, até descobrir um sótão com 65 metros quadrados, mesmo no fim da Bellmansgatan. O anterior proprietário estava a tratar de torná-lo habitável quando lhe tinham oferecido um emprego numa empresa.com no estrangeiro, e ele pudera comprá-lo muito barato. Rejeitara os esboços do decorador de interiores original e terminara ele mesmo o trabalho. Gastara dinheiro a montar a casa de banho e a área da cozinha, mas em vez de mandar instalar um parquet e erguer paredes interiores para transformar o sótão no planeado apartamento de duas divisões, lixara as tábuas do soalho, pintara de branco as paredes em tosco e tapara os pedaços em pior estado com duas aguarelas de Emanuel Bernstein. O resultado era um open space, com a área de dormir atrás de uma estante e a área de comer junto à cozinha, do outro lado de um pequeno balcão. Tinha duas janelas de trapeira e uma janela de empena, com vista para os telhados, na direção de Gamla Stan, a parte mais antiga de Estocolmo, e para as águas de Riddarfjärden. Ainda avistava mais uma nesga de água perto das comportas de Slussen e o edifício da Câmara Municipal. Nunca, nos tempos que corriam, poderia comprar um apartamento daqueles e desejava ardentemente poder conservá-lo. A eventual perda do apartamento nada era, porém, em comparação com o facto de, profissionalmente, ter apanhado um valente murro nos dentes. Demoraria muito tempo a reparar os estragos, se alguma vez fosse possível repará-los. Era uma questão de confiança. No futuro previsível, qualquer editor hesitaria em publicar uma história assinada por ele. Ainda lhe restavam no ramo muitos amigos dispostos a aceitar que fora vítima da má sorte e de circunstâncias invulgares, mas nunca mais poderia permitir-se o luxo do mais pequeno erro. O que mais lhe doía era a humilhação. Tivera todos os trunfos na mão e perdera para um semi-gangster com um fato Armani. Um miserável especulador da bolsa, um yuppie com um advogado famoso que passara o julgamento inteiro a rir-se dele. Como em nome de Deus fora possível as coisas darem tão para o torto? O caso Wennerström começara com grandes promessas na cabine de um Mahler 30 de 11 metros, na véspera de São João, um ano e meio antes. Começara por acaso. Tudo porque um tipo que fora em tempo jornalista e era na altura um dos sabujos do Departamento de Relações Públicas do Conselho Distrital queria impressionar a nova namorada. E dando provas de uma grande dose de precipitação, alugaram-se campi para passar alguns dias a velejar romanticamente pelo arquipélago de Estocolmo. A namorada, recém-chegada de Alstamar para estudar na capital, concordara com o passeio depois de uma resistência simbólica, mas só se a irmã e o namorado da irmã também fossem. Nenhum dos membros do trio de Alstamhammer tinha qualquer experiência de vela e, infelizmente, o antigo colega de Blomqvist tinha muito mais entusiasmo do que experiência. 3 dias antes da partida, telefonara-lhe desesperado e convencera-o a tornar-se o quinto membro da tripulação e o único que sabia velejar. De início, Blomqvist mostrara-se reticente, mas acabara por deixar-se convencer, ao serem-lhe prometidos alguns dias de descontração no arquipélago, com boa comida e companhia agradável. Estas promessas tinham dado em nada, e a expedição redundara num desastre maior do que ele alguma vez poderia ter imaginado. Mal acabavam de zarpar de Bulandô, percorrendo a uns sonolentos 9 nós a bela, mas não exatamente dramática, rota que os levaria para norte através do estreito de Furusund, quando a namorada enjoou. A irmã começou a discutir com o namorado e nenhum deles mostrou o mais pequeno interesse em aprender, fosse o que fosse, sobre a arte de velejar. Depressa ficou claro que se esperava que ele, Blomqvist, se ocupasse do barco, enquanto os outros davam conselhos, de um modo geral bem intencionados, mas basicamente inúteis. Depois da primeira noite numa baía em Engse, estava pronto para atracar em Furusund e apanhar a caminhonete de regresso a casa. Só os apelos desesperados do quarteto o persuadiram a ficar. Na manhã seguinte, por volta do meio-dia, suficientemente cedo para ainda haver alguns espaços disponíveis, atracaram ao molho dos visitantes da pitoresca ilha de Harholma. Almoçaram juntos e estavam a acabar quando Blomqvist reparou num fiberglass M30 que entrava na baía usando apenas a vela principal. O barco descreveu uma graciosa curva enquanto o timoneiro procurava um lugar no molho. Também Blomqvist olhou em redor e viu que o buraco entre o scampi deles e um H-boat a estibord era o único espaço que restava. O estreito M30 caberia à justa. Pôs-se de pé na popa e apontou. O sujeito M30 ergueu uma mão a agradecer e manobrou em direção ao molho. Um navegador solitário, que não ia dar-se ao incómodo de ligar o motor, notou Blomqvist. Ouviu o retinir da corrente da âncora e, segundos mais tarde, a vela foi arriada, enquanto o tripulante se movia como um gato escaldado para orientar o leme para o espaço vazio, enquanto ao mesmo tempo preparava o cabo da proa. Blomqvist trepou para a morada e estendeu a mão para o cabo. O M30 fez uma última correção de rota e deslizou suavemente pela pompa do scampi, deslocando-se muito devagar. Foi só quando o recém-chegado atirou o cabo a Blomqvist que se reconheceram mutuamente e sorriram encantados. Ei, Robin, porque é que não usas o motor para não raspares a tinta a todos os barcos do porto? Ei, Mick, bem me pareceu que tinhas qualquer coisa de familiar. Podes apostar que usava o motor se tivesse conseguido pôr aquela trampa a funcionar. Finou-se há 2 dias, ao largo de Rudlugga. Trocaram um aperto de mão por cima das amoradas. Uma eternidade antes, no colégio de Kungsholmen, nos anos 70, Blomqvist e Robert Lindberg tinham sido amigos. Como tantas vezes acontece nestes casos, a amizade entre os dois desvanecera-se quando cada um seguira o seu caminho. Tinham-se encontrado talvez meia dúzia de vezes nas 2 décadas anteriores, a última das quais havia já 7 ou 8 anos. Naquele momento, estudavam-se um ao outro com interesse. Lindberg tinha os cabelos emaranhados, a pele bronzeada e uma barba de 2 semanas. Blomqvist começou imediatamente a sentir-se muito melhor. Quando o tipo das relações públicas e a tola da namorada foram dançar à volta do mastro de São João, em frente do grande armazém do outro lado da ilha, deixou-se ficar com o seu arenque fumado e a sua aquavit na ponte do M30, a serrar presunto com o velho colega da escola. A dada altura, já a noite tinha caído, tendo desistido de lutar contra os famosos mosquitos de Arholma, refugiaram-se na cabine inferior e, depois de mais uns tragos de aquavit, a conversa descambara para uma ociosa troca de impressões a respeito da ética no mundo empresarial. Lindbergh passara do colégio para a Faculdade de Economia de Estocolmo e daí para o ramo bancário. Blomqvist licenciara-se pela Faculdade de Jornalismo de Estocolmo e dedicara grande parte da sua vida profissional a denunciar a corrupção que graçava na banca e nos negócios. Começaram por explorar o que havia de ético em certos acordos de paraquedas dourados dos anos 90. Lindbergh acabou por admitir que havia um ou dois filhos da mãe desonestos no mundo dos negócios. Olhou para Blomqvist com um ar subitamente sério. Por que é que não escreves a respeito de Hans-Erik Wennerström? Não sabia que havia qualquer coisa que escrever a respeito dele. Cava, cava, pelo amor de Deus. O que é que sabes a respeito do programa da Agência para o Desenvolvimento Industrial? Bem, foi uma espécie de programa de assistência dos anos 90 para ajudar a recuperar a indústria dos antigos países do Bloco de Leste. Foi encerrado há um par de anos. Nunca me interessei pelo assunto. A ADI foi um projeto financiado pelo Estado e gerido por representantes de cerca de uma dúzia de grandes empresas suecas. Obteve garantias governamentais para um certo número de projetos implementados em conjunto com os governos da Polónia e dos países bálticos. A Confederação dos Sindicatos Suecos também aderiu, como garante de que o movimento operário no leste seria reforçado e seguiria o modelo sueco. Em teoria, era um projeto de assistência baseado no princípio de ajudar os candidatos a ajudarem-se a si mesmos e era suposto dar aos regimes do leste uma oportunidade de reestruturarem as respectivas economias. Na prática, no entanto, significava que empresas suecas recebiam subsídios estatais para se estabelecerem como coproprietárias de empresas em países da Europa Oriental. Aquele malfadado ministro do Partido Cristão era um ardoroso defensor da ADI, que ia fundar uma fábrica de papel em Cracóvia e fornecer novo equipamento para a indústria metalúrgica em Riga, construir uma cimenteira em Tallinn e por aí fora. Os fundos seriam distribuídos pela comissão da ADI, formada por uma porção de pesos pesados do mundo da banca e empresarial. Era então dinheiro dos impostos? O governo contribuía com cerca de metade e os bancos e empresas punham o resto, mas estava muito longe de ser uma operação idealista. Os bancos e a indústria esperavam obter bons lucros. Caso contrário, nunca se teriam dado ao incómodo. De quanto dinheiro estamos a falar? Espera aí, houve esta. A ADI lidava sobretudo com grandes empresas suecas que queriam entrar no mercado do leste europeu. Indústrias pesadas, como a ASEA, Brown Boveri, a Skanska e outras no género. Por outras palavras, não era capital especulativo. Estás a querer dizer-me que a Skanska não faz especulação? Não foi o CEO deles que foi despedido depois de ter deixado os seus rapazes perderem 500 milhões em operações de bolsa? E que dizer dos histéricos negócios imobiliários que fizeram em Londres e em Oslo? Claro, claro que há idiotas em todas as empresas do mundo, mas tu sabes o que quero dizer. Pelo menos essas empresas produzem realmente qualquer coisa. A espinha dorsal da indústria sueca e tudo isso. Onde é que o Wennerström entra na fotografia? O Wennerström é a carta fora do baralho, querendo com isto dizer que é um fulano que aparece, vindo de parte nenhuma, que não tem qualquer espécie de historial na indústria pesada, que em suma não tem nada que justifique o seu envolvimento em qualquer destes projetos, mas arrecadou uma fortuna colossal a especular na bolsa e investiu em empresas sólidas. Entrou pela porta das traseiras, por assim dizer.